Tudo bem? Muito bem. Tô aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos. Aqui é Pai Antero. Pai Antero da Encruzilhada. Mas por chegado, pode ser da Encruza. Vou falar meio preto velho, vou falar meio Exu, vou falar da minha forma, pois eu sou um ser humano. Eu ainda vivo em outro plano, mas ainda vivo. Tenho uma vida. Né? Tô muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. Pra poder explicar algumas coisinhas pra vocês. Muitos vão achar que isso aqui é um circo. Mas eu gostava de circo. Pode-se dizer que isso aqui é o circo de Jesus, circo de Deus. É o circo que tira o povo das drogas. É o circo que tira as pessoas dos vícios das bebidas, dos cigarros, das promiscuidades. Então deixa como circo. Tá funcionando, não tá? Então tá ótimo. Tudo bem, moça? Tá nos processos ali. É. Muito bem. Vamos trabalhar. Como foi o dia de vocês? Foi bom? Tá sendo. Tá sendo. Vou falar uma coisa pra vocês. É. Nós vamos quebrar muitos paradigmas, muitas diretrizes criadas pelos humanos. Preto velho, isso aqui é uma roupagem, né? Eu não sou assim. E nós vamos quebrar um pouco essa parte engessada que as pessoas colocaram dos pretos velhos. Dos pretos velhos sentados no toco com o cachimbo na boca. Não vou dizer que é proibido. Às vezes é necessário. Mas não é só isso. Preto velho faz muita coisa. Eu sou um preto velho. Mas não sou velho, não. Eu sou um preto velho novo. Fazer uma pergunta pra vocês. Esse menino tava vendo um vídeo. Que eu tô intuindo eles, né? Eles de ver algumas coisas. Porque eu trabalho nessa parte aqui do plano de cá. Com a parte de mídia, de filmes, pra despertar vocês. Nós trabalha pra cá, do lado de cá. Nós tem roteiristas, escritores, uma forma mais amplificada. Pra ajudar os que estão aqui encarnados. Foi essa semana que eu mostrei pra esse menino, ele botou no grupo aqui, o filme novo que vai lançar agora, do Cavaleiro do Zodíaco. Eu intuí, falei pro menino, pra todo mundo aqui ver. Tem muita coisa ali. É coisa nossa do lado de cá, pra ajudar vocês. Vocês não vão botar o pé da letra. Nada é o pé da letra. Mas quando começar a ver esses vídeos, esses filmes, tem que ver com outros olhos. outra visão. Porque se vocês olharem com a visão de cá, não vai fazer efeito nenhum. Esse pessoal aqui, eles viram o filme de Matrix 4. Teve gente que saiu reclamando do cinema. Não entendeu nada. O filme foi ruim. Sabe por quê? Porque eles viram com esses olhos aqui, ó. Se ver com esses olhos aqui, vai ser mesmo que nada. Trabalhando aí, mocinha. É. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Se eu der 100 mil reais pra vocês agora, como é que vocês ficariam? Felizes. Felizes? E 1 milhão? Mais feliz. Muito feliz? Mais feliz. 10 milhões? 10 milhões é muito dinheiro, né? Aí todo mundo riu. É, vamos lá. Tem um contrato, né? Lá embaixo, na letrinha miúda. E nesse contrato vai dizer assim: eu te dou 10 milhões, mas amanhã você não acorda. E 100 milhões? Ninguém quer? Ficou todo mundo triste. Então quer dizer que acordar vale mais que 10 milhões? Com certeza. 100 milhões? Acordar é melhor? Então por que vocês acordam reclamando? Por que que vocês acordam reclamando da vida? Olha só como é valioso acordar. Reclama no trânsito, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama que nada tá bom. Mas acordar é mais valioso que 100 milhões na conta. Abrir os olhos. Vamos lá. Tem um velho ditado que diz assim: o passado, ele é história. O futuro, ele é o incrível. O futuro a Deus pertence. E o dia de hoje? É uma dádiva. É um presente. Deus dá um presente para vocês todo dia. E vocês não agradecem. Quando vocês recebem um presente de um parente, como é que vocês fazem? Vocês não ri? Não fica feliz? Então, Deus dá para vocês todo dia um presente maravilhoso que vale mais de 100 milhões. E vocês reclamam? Vai entender isso. Como é que pode? Né, avó? É. O ser humano é muito complicado. Vai entender. Um simples ato de abrir os olhos. Agradeça. Para de reclamar. Para de reclamar. Acordar é muito valioso. nós vamos explicar algumas coisas, como eu disse, que os filmes traz. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma roupagem. Eu não sou assim. Lá no lado de cá, existem os pretos velhos, existem os caboclos, os Exu, as pombagira, as mães velhas, os irê. Que quando nós desencarna e nós quer trabalhar aqui, nós usa essa roupagem. A que mais se identifica com nós? Alguém já viu o filme aqui, Substituto? Bruce Willis? Ninguém viu? Sim, mas eu estou ocupado. Então continua aí. É um filme muito interessante. Vou contar um pouquinho para vocês. O moço era cadeirante e tinha vontade de andar. Então ele fez uns robôs parecido com ele. E enquanto ele ficava deitado numa cadeira, o robô se conectava a ele e ele o robô. Era como se fosse ele ali. E ele montou uma grande empresa, uma fábrica, e isso se expandiu. E todo mundo começou a usar isso. As pessoas começaram a ficar sedentárias, todo mundo dentro de casa, deitado na cadeira. E o robô lá. Era como se fosse eles. Eles sentiam as emoções ali, sentiam tudo. Era uma roupagem. Eles trocavam de roupa a hora que eles quisessem ali. Era uma tecnologia muito avançada, é um filme muito interessante. É como se fosse do lado de cá, é parecido. Porque o universo tem muita tecnologia e muita energia. Nós trabalhamos com tudo isso, tecnologia, energia. Os dois têm que andar assim, ó. Então, os preto velho de cá, eles trabalham. Eles têm as defumações dele, têm as defumações. Eles falam assim, enfia a roupagem. Envorme-se. Mas não quer dizer que o preto velho tem que ficar só assim. E que Exu tem que ficar só no Laruiê. Tem muita coisa que nós faz do lado de cá que vocês não sabem. E nessa casa aqui tá sendo apedrejada porque tá quebrando isso. O moço ali tá recebendo muita pedrada. Filma ele ali, moça. Filma ele. Filma lá como é que ele é bonito. Olha lá. Parece até um galã. Galã de Hollywood. Vai gravar um filme. Recebe muita pedrada, moço. Mas árvore que não dá fruto, não recebe? Inseto não vai em lâmpada que tá apagada. Né, moço? Então pronto. Então vai bastante inseto aí nessa lâmpada, hein? Vai receber bastante pedrada. Vai receber muita pedrada. Mas não tem problema, não. Vai ficar calejado. Não tem problema. Vai nascer um galo. Vai sarar, vai outro galo. Não tem problema. É. Vocês têm que ficar mais gratos pela vida, gente. A gente brinca, interage, porque eu gosto disso. Mas vocês têm que estar mais grato por tudo aqui. Não é fácil ser médium, não. Ser apedrejado para levar a luz para vocês. Dê valor às coisas que Deus traz. Aplica. É bom aplicar. Não bota lá na gaveta. Não usa só quando convém vocês. A evolução não tem fim. Vocês vão ficar aqui até quando? Hein, gente? Até quando que vocês vão ficar aqui nessa? A espiritualidade tá correndo, que vocês não têm noção. Para ficar aqui o máximo de pessoa. Porque o planeta vai evoluir. E se vocês não evoluir junto, ó. Vai picar a mula daqui. Então. Vocês viram aqui, ó. Foi gravada aqui uma palestra das meninas bonitas aqui, ó. Filma ela aqui, filma ela. Olha lá que moça, tudo bonita. É. As verdades estão aparecendo. O que vai acontecer? 5D. O que vai acontecer? Então, gente. As pessoas vão virar tudo avestruz, vai enfiar a cabeça, ó. Na terra. Porque uma palavra lançada tá lá na Bíblia. Falar de Jesus da boca pra fora tem um monte. Mas médio de Jesus é igual ouro no garimpo. É difícil. Muito difícil. Ou é fácil achar ouro? Não é não. Tá difícil achar ouro aqui pra poder incorporar e fazer o trabalho correto. Moça ali parece até aquele bonequinho que fica no carro assim, ó. Não tem aquele bonequinho que fica no carro? Então, mas não cai não, isso aí não cai não. Mas é por isso que o ouro é caro, porque é escasso, né? É, aí dele cair pra ele ver só. Então, gente, é uma breve mensagem que eu trouxe aqui pra vocês. Hoje eu vi um pouquinho no amor, pra rir um pouquinho, pro menino se acostumar comigo, porque eu vou vir outras vezes. Na roupagem, sem roupagem. As pessoas têm que abrir os olhos, né? Tirar essa remela que tá aí, seca. É. Então, eu vou deixar a vez para outros aqui, que tem muito espírito para vir. Tem muita gente para trazer mensagem. O moço tá ali sendo trabalhar para receber uns espíritos em 2, 3, 10, 20. É. Ele ali é para raio de espírito. Espírito é livre. Sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Entra pelo lado, entra pelas costas, entra por cima, entra por... Não é, vou falar mais onde vai... Ó! É, gente. É isso. Isso que é a maior da alegria que Deus quer de vocês. Ó, ria. Seja alegre. Smile. Ria. Eu vou falar quem eu sou. Se der algum problema, aí a moça corta, não tem problema. Mas eu vim pra cá, meus irmãos, como Charlie Chaplin. Trabalhei muito. Fiz muita gente rir. E hoje eu tô aqui vindo com uma roupagem de Exu, de preto velho. Por quê? Porque aqui o plano espiritual tem muita coisa para fazer aqui no Brasil. O Brasil é muito visado lá do lado de lá. Eu não encarnei aqui, mas estou aqui como espírito. Para poder trazer alegria para vocês. Quando vocês riem, a energia de vocês, ó, eleva. Tem gente... Já vou acabar. Tem gente... Que... Se toda vez que reclamasse, risse, ia viver assim, ó. De tanto reclamar. Já ia reclamar rindo, que não ia ter tempo. Que tá difícil, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.